Fala-nos um pouco do vosso grupo. O grupo chama-se Voz Nua. Eu fundei o grupo em 2012, enseámos na universidade, no Departamento de Comunicação e Arte, e de facto o coro fez parte da minha pesquisa de mestrado, que tem a ver com literacia musical, e agora ainda faz parte da minha pesquisa atual no meu doutoramento. O grupo é composto para um grupo de pessoas fantásticas, de várias nacionalidades. Neste momento temos 6 nacionalidades diferentes, todas as idades. O mais novinho tem 18 anos de idade e o mais velho já está reformado há algum tempo. Como é que vê a aceitação para participarem num coro? Porque não há muitos grupos de coro neste país. Por acaso, Aveiro tem uma história muito rica de música coral. Há muitos coros nesta cidade. Eu acho que o povo de Aveiro tem imensa sorte, porque há tantos coros, tantos concertos, e é uma oportunidade para todos participar, e se não querem cantar, desfrutar o trabalho dos coros da cidade e assistir os concertos deles. Que expectativa espera para a aceitação deste disco? Bem, espero bem que a gente goste, não é? Sempre assim, quando fazemos o nosso trabalho, queremos que as pessoas vão ouvir e gostar, e se calhar ver um concerto, esperamos que pessoas que não conhecemos nós ainda, vão gostar dessa ideia e vão assistir um concerto nosso. Como criadora do grupo, foi um desafio e uma responsabilidade também. Eu tenho tanto orgulho neste grupo, mesmo, de todos os trabalhos. Eu estou a trabalhar nesta área há anos e anos, e já trabalhei com muitos grupos, quer na Irlanda, quer aqui em Portugal. E neste grupo, é o meu grupo, é uma coisa que eu criei, portanto é uma coisa em qual eu tenho imenso orgulho. Algum projeto em aberto, ou este projeto é para se desenvolver e para ter mais receptividade ainda? A ideia é que o coro vai continuar a crescer, espero eu. No ano passado participámos no nosso primeiro concurso internacional na Irlanda. Em 2016 esperámos ir para a Itália concorrer também num outro concurso para coros. Além destes concursos que nós participámos para aprender mais, para conhecer outros coros e os trabalhos deles, não é propriamente concorrer para ganhar, isso não é o nosso objetivo. Então, mais viagens, mostrar o nosso trabalho, e continuar a dar concertos para as pessoas de Aveiro. Nós temos a política de nunca cobrar para os nossos concertos. Nós queremos partilhar a nossa música com todos. Quais são as maiores dificuldades com que se deparam? As financeiras? Sem dúvida. Temos tantos convites de ir para outros países, para fazer vários concertos fora de Aveiro. Mas infelizmente, por causa dos constrangimentos financeiros, nem sempre podemos aceitar. Como é que ser uma irlandesa e estar em Portugal? Como é que se sente? Bem, eu gosto muito de Aveiro. No início era para ficar um ano lectivo, em 2010. E ainda cá estou. Vim cá para fazer o meu mestrado, porque a Universidade de Aveiro é muito bem conhecida pela excelência de pesquisa que está realizada lá. Portanto, tomei a decisão de vir para Portugal, tentar aprender português, ainda um projeto em curso, e estudar aqui. E tal como eu disse, era para ficar um ano lectivo, mas adorei Aveiro, adorei a Universidade de Aveiro, o ambiente lá e o trabalho que está desenvolvido lá, e resolvi ficar. Como é que acha os portugueses calorosos? Sem dúvida. Sinto-me muito bem aqui e, portanto, eu acho que os portugueses e os irlandeses têm muito em comum. Ainda falando no projeto musical, falou em novos projetos, dentro da mesma sonoridade, ou há projetos diferentes para atuar e cantar? Bem, temos vários projetos em mente, inclusivamente colaborações com outros grupos instrumentais, mas por mim, a música a capela, música para o coro, é uma coisa muito especial. A sonoridade das vozes, das 8 vozes, normalmente as músicas que cantamos têm 8 divisões, eu acho uma coisa muito especial e nunca quero perder isso, então isso é sempre a coisa mais importante para nós, este tipo de repertório. O que é que sai de mais positivo no grupo? A amizade? Sem dúvida. Amizade, e nós divertimos-nos muito, trabalhamos muito, sim. Mas ainda assim há tempo para se divertir e para conviver.